você. Você acredita? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. No chão, o popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Cabeça no lugar, restaurante lá na Suparé. E quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar, em meu ouvido sussurrou: 2000 eu vou. Sabe a cara de sem graça? Foi lá que eu fiquei. Paisagem, pedi pra sentar de graça. Xingu, pilantragem, sabe a cara de sem graça? Foi aqui eu fiquei, paisagem, pedi pra fazer a faixa. Ela me xingu, pilantragem. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dando errado eu saí, fui pôr a cabeça no lugar, restaurante lá na Suparé. E quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar, em meu ouvido sussurrou. nosso rol. 2000 eu vou. Sabe a cara de sem graça? Foi a que eu fiquei. Paisagem, pedi pra sentar de graça. Ela me xingou, pilantragem. Sabe a cara de sem graça? Foi a que eu fiquei. Paisagem, pedi pra fazer a faixa. Ela me xingou, pilantragem. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Gabriel do Borel produziu, explodiu. Bum! Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Minha coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um contato no pente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Minha coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um contato no pente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha e minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Som do MC Rodolfinho, ha! Os moleque é liso. Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Paparazita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OP. Lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquiri Calvin Klein, a turma ela aposta e as notas que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai. Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer. E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer. Parasita

tá rindo sacanagem. Vai certo, vai certo. Oi, senta pra matar a saudade. Vai certo, vai certo. Oi, do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo. Oi, senta pra matar a saudade. Oi, senta, senta, vai. Vai certo, vai certo. Oi, senta pra matar a saudade. Vai certo, vai certo. Oi, do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo. Oi, senta pra matar a saudade. JP, Kekel, Kevinho, Kevinho, JP, Kekel. Não preciso nem falar, né? Tá bom, vou falar. Isso é hitmaker, viu? Vem sentando, vem sentando, vem sentando, véi. Se acabou, amor. Precisa ter na sacanagem. Explodiu, bebê. Produção brasileira RD Hits. É os cowboys do Mandelão. Aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa. Senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa. Dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer viu, Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Vou mandar cinto, ó. Vem, ó. Yeah. cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem com o Kevin, o Chris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta.